todos por mais um dia de oportunidades. A voz da libertação. Boa noite. Esta emissora está apresentando o programa A Voz da Libertação, um programa que verdadeiramente satisfaz a alma. Aí nós ouvimos este lindo hino da gravadora MC Music, Quando a Paz se Afasta. Cantou Débora e Leia, do álbum Uma Vez Mais. Você poderá adquirir este lindo álbum aqui em nossa Igreja Pentecostal Deus e Amor, em nossa livraria, a livraria MC Music, onde você estará encontrando não somente este álbum, mas uma infinidade de CDs, Bíblias Sagradas e também manuais de preparação para o batismo, manuais da escola bíblica dominical, inclusive temos lindas lições, maravilhosas lições dos manuais da escola bíblica dominical da nossa Igreja Pentecostal Deus e Amor. Temos realmente, olha, lindas lições, maravilhosas lições que você terá a oportunidade de estudá-la. Adquira, venha até a nossa Igreja Pentecostal Deus e Amor e adquira em nossa livraria os manuais da Escola Bíblica Dominical. Temos também em nossa livraria a autobiografia do nosso saudoso missionário Davi Miranda. Temos também a camiseta dos 60 anos da nossa Igreja Pentecostal Deus e Amor. Enfim, temos uma infinidade de artigos evangélicos que estarão enriquecendo a sua vida espiritual. A nossa livraria aqui em Ribeirão Preto está localizada aqui mesmo no centro da nossa cidade de Ribeirão Preto, na rua Saldanha Marinho, número 740, no interior da nossa Igreja Pentecostal Deus e Amor. Agora são exatamente 20 horas com mais 57 minutinhos, 20 horas com 57 minutos. Daqui a pouquinho, dentro do nosso programa, teremos a participação, a palavra do abençoado homem de Deus, pastor João Anastácio, chamando a atenção de todo o povo de Deus, convidando toda a Igreja do Senhor para a Santa Ceia do Senhor Jesus Cristo. É verdade, será neste final de semana, neste próximo domingo, dia 9, neste dia 9 de abril, quando teremos a Santa Ceia do nosso Senhor e Salvador Jesus. Que bênção maravilhosa! Uma oportunidade para todo o povo de Deus participar do corpo e do sangue bendito do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Daqui a pouquinho, dentro do nosso programa, a participação do abençoado homem de Deus, pastor João Anastácio. Mas quero também lembrar-lhes que será amanhã terça-feira, quando teremos o culto beneficente em prol da Fundação Reviver. É isso mesmo, hein? Culto beneficente em prol da Fundação Reviver. Nesta terça-feira, em dois horários, no horário das 14h e 19h. Por que não dizer às 14h19? Mas também lembrando que nesta terça-feira, às 9h, teremos um maravilhoso culto. Nesta terça-feira, às 9h, maravilhoso culto de bênção e de vitória. A presença da serva de Deus, o servo de Deus, o homem de Deus, nosso irmão Diácono Leôncio, juntamente com a sua querida esposa, nossa irmã Irene, estarão na poderosa campanha desta terça-feira, às 9h. E nesta terça-feira, ao meio-dia, presença do homem de Deus, Diácono Erivan de Lima, pregando a bendita palavra de Deus e orando pelos dons do Espírito Santo. Ainda nesta terça-feira, 4 de abril, no horário das 14 horas, teremos um maravilhoso culto beneficente em prol da Fundação Reviver. Presença da nossa irmã cooperadora Edna Martins, pregando e orando pelos dons do Espírito Santo. E no horário das 19 horas, a presença da serva de Deus, nossa irmã Raquel Camargo, pregando e orando pelos dons do Espírito Santo. Neste endereço, Rua Saldanha Marinho, 740, Centro de Ribeirão Preto. E agora são exatamente 21 horas em nossa linda cidade de Ribeirão Preto. 21 horas. Neste momento nós iremos para a identificação de nossas emissoras. Diácono Leonardo Timóteo, por gentileza, vamos aí para a identificação de nossas emissoras e para o giro de informações. Daqui a pouquinho voltaremos ao vivo, direto do Estúdio S, da Igreja Pentecostal Deus e Amor, setorial de Ribeirão Preto. Você sintoniza Rádio Novo Milênio, 1540 kHz AM, Sertãozinho, São Paulo. Você ouve Rádio FM Planalto de Cajuru, Sociedade Limitada, frequência de 88,5 MHz. Energia FM, ZYAM 674, canal 256, sintonizado no 99,1. Emissora Classe, Monte Alto, São Paulo. Os principais acontecimentos do Brasil e do mundo são destaques aqui. Giro informativo. Rádio Deus é Amor. O projeto de lei transforma 346 quadros vagos de servidores efetivos, analistas e técnicos do Ministério Público do Trabalho em 12 cargos de subprocurador-geral, 65 de procurador regional do trabalho e 77 funções comissionadas. O senador veneziano Vital do Rego, do MDB da Paraíba, destacou que essas medidas não geram custos. Uma de suas qualidades inquestionáveis, me perdoem se assim tenho que tratar, é precisamente a atenção dispensada ao controle das despesas do poder público, uma vez que a criação de novos cargos de subprocurador-geral do trabalho, de procurador regional do trabalho, bem como de cargos em comissão, são compensados pela extinção de cargos efetivos de analista e técnico do MPU. Os cargos em comissão deverão ser ocupados exclusivamente por servidores efetivos. Da Rádio Senado, Bruno Lourenço. Sancionado em 2017, no governo de Michel Temer, o novo ensino médio entrou em vigor no ano passado e deve estar totalmente implementado até 2024. A nova lei estabelece um aumento progressivo da carga horária dos alunos, que deve passar de 2.400 horas-aula para 3.000 horas-aula, distribuídas ao longo dos 3 anos do ensino médio. Os alunos passam a montar seu próprio caminho de estudo, escolhendo as áreas em que pretendem se aprofundar, chamadas de itinerários formativos. Mas a mudança vem provocando polêmica e já há quem defenda a sua revogação. Na reunião de instalação da subcomissão, o presidente da Comissão de Educação, senador Flávio Arnes, do PSB do Paraná, defendeu a importância do debate. Um grande debate que acontece no Brasil sobre o novo ensino médio e nada mais adequado que o Senado Federal, através da subcomissão, destinar um tempo e um esforço específicos para debater os desafios, as circunstâncias, as possibilidades desta subcomissão. Eleita presidente da subcomissão temporária para debater e avaliar o ensino médio no Brasil, a senadora Tereza Leitão, do PT de Pernambuco, prometeu apresentar rapidamente o seu plano de trabalho. Nós queremos aproveitar as diversas ideias que temos já circulando no Brasil para analisar as experiências que existem, analisar todo o processo de implantação deste modelo para propor algo que possa, de fato, corresponder ao grande desafio que é o ensino médio. A subcomissão para debater e avaliar o ensino médio no Brasil é composta por 5 senadores e 5 suplentes. Da Rádio Senado, César Mendes. Depois de respeitar um minuto de silêncio por causa da morte da professora Elizabeth Tenreiro, esfaqueada por um estudante de 13 anos, na manhã desta segunda-feira em uma escola pública da capital paulista, o senador Marcos Pontes, do PL de São Paulo, afirmou que a violência no ambiente escolar tem várias origens, o que exige atenção em diversas áreas. Além de investimento em infraestrutura para aumentar a segurança nesses espaços, o senador defendeu que haja um destacamento da polícia específico para cuidar das escolas. Marcos Pontes ainda sugeriu uma relação mais próxima entre pais e filhos. Isso, segundo ele, ajudaria a evitar casos como o ocorrido na escola em São Paulo. Às vezes é um problema de depressão, às vezes são outros problemas que estão ali embaixo, que na correria do dia a dia, todas as coisas parecem mais importantes do que conversar com os filhos. E é importante conversar com os filhos, é importante você ter esse feeling, né, de como que é. O meu filho não é assim, de repente ele começou a mudar, por quê? Outras 5 pessoas ficaram feridas no episódio. Ao também lamentar o ocorrido, o senador Jorge Cajuru, do PSB de Goiás, defendeu a aprovação de um projeto dele que trata de medidas preventivas de violência contra profissionais da educação e de procedimentos a serem adotados nas escolas quando casos desse tipo ocorrerem. Jorge Cajuru disse que o projeto revela que o Congresso Nacional tem instrumento para tratar legalmente a questão. Ele, no entanto, defendeu que os senadores debatam o aumento da violência em audiências públicas e seminários para tentar encontrar respostas para questionamentos que surgem. A intolerância tomou conta de todos nós? Nós, brasileiros, estamos nos tornando reféns definitivos do ódio? Desaprendemos de lidar civilizadamente com as frustrações? Somos incapazes, os adultos, de dar bons exemplos aos jovens, adolescentes e crianças? Estariam os jovens, adolescentes e crianças com dificuldades para assimilar bons ensinamentos? Jorge Cajuru lamentou também que, no último domingo, dia 26 de março, torcedores do Internacional, insatisfeitos com a eliminação do clube no Campeonato Gaúcho, tenham invadido o campo, somando-se às agressões que já eram praticadas entre si pelos atletas do Colorado e do Caxias. Da Rádio Senado, Alexandre Campos. Os principais acontecimentos do Brasil e do mundo são destaques aqui. Giro Informativo. Rádio Deus é Amor. Já estamos de volta com mais adoração. Deus é Amor. Vinte e uma horas e 7 minutos.